tarde, bom dia. Agora eu vou cantar uma canção que a gente fez há um tempo atrás. Tava eu, Toninho Horta, tocando guitarra lá em casa. E a gente tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou, tocou. E a gente cantou, cantou, cantou, cantou, cantou. E foi tão legal.